Ergam suas vozes, filhos da promissão, das sombras do cativeiro em direção à salvação. Zorobabel nos guia, com fé no coração. Em Jerusalém voltamos, em uníssono, a canção. Oh Senhor, escuta o nosso clamor, das cinzas ressurgimos em teu amor. A nossa casa é teu altar, em ti encontramos nosso lar. 280, contando com fervor, cada um de nós trazendo a luz do Salvador. Levitas e cantores, sacerdotes em adoração, com ofertas e louvores, elevamos a canção. Ó Senhor, escuta o nosso clamor, das cinzas ressurgimos em teu amor. A nossa casa é teu altar, em ti dado, em cada lágrima brota teu povo em unidade, juntos vamos celebrar. Oh Senhor, escuta o nosso clamor, das cinzas ressurgimos em teu amor. A nossa casa é teu altar, suas vozes, a vitória é real. Em Jerusalém e Judá somos um só ideal. Com Zorobabel marchamos sem temor, em cada coração ressoa o teu amor.